em Dia November Alpha, via Corredor Axel, escuta. Via Corredor Axel, no meu pé, na sua escuta, em Dia November Alpha. Solo é o trip 5627, está no pátio 3 para puxo do estacionamento. Sete, eu passo. Vai nesse táxi. No Cia Tango temos um tráfego, um Charlie 150, no farol Top 1, altitude de 1000 pés. Não interfere mais com a sua decolagem. Após a decolagem da 17, deverá manter a proa até 3000 pés. Após executar o perfil da saída PUCA. O Romeu Cia Tango, vento 150 graus com 0,7 nós, sem livre decolagem, pista 17. Termo. Registrado 3192, temos 0 a 5. 3192, chama a agora, 118. Até mais. Tango decolado aos 3.8, mantenha por até 3000 pés e chama o controle 120.8, bom voo. 108, muito obrigado. Boa tarde, bom trabalho a todos. O Papa Papa Romeu Sierra Tango. Oi, Salvador, eu sou 3192, boa tarde. Fila 10 vai estar travado. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 062 é nóis, são 3192. Livre pouso, 3192. 4 no 0, direto Jambo, Romeu Sierra Tango. Do 200, bom no meio continuado. Boa, passarela 22, metro dia 3. Dia 3 vai via chegada a mão pro 2.010, 2015. 2015. Raise your pass, Aman. Foi instruído a manter high speed, Chant. Foi pra ajudar, o senhor tem condição de encurtar. Boa, boa não. Mantenha a via chegada, Aman, 2263. 63. Confirme. Qual foi o giro de manutenção? É o trip 5627 com 46 a bordo. Autonomia de 3:30, alternando Salvador, está pronto para este dado. Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Índia, Pátio 1 e Índia, o TP 5627. Posição 3192. 3192, muito boa tarde, professor Alfa, qual chama da Juliette? Ah, o Juliette, é bom para. Delta, muito boa tarde, pra que horas que é o plano? Deixa eu ver se aparece o plano aqui pra mim. Aguarde um minutinho que eu já te passo alguma informação, tá? Só um minutinho. Solo 35627, está ingressando Pátio 1, autorizada da voz de espera? Afirmo, Pátio 1 no Indy Alto, ponto de espera vai chamar a torre 286. Certo, está ponto de espera na 86. Turno 92, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, obrigado. Sino 2685, alterna 1245. Sino 65, 2485, vamos encerrar até 1. Salvador, boa tarde, gol a 0 no 2, apresentaram 5-0 na área, 7. Alô, Salvador, Delta 3155 com 184 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando Galeão para início, tá? Alternando Galeão? Afirmativo. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 286, Delta 3155. 2, deve ser via chegada, Mário, para 2015. Boa tarde. Web 5729 pode prosseguir, vai atingir 4.000. 2.000 pés, 1.015, autorizado LS. 2.000 pés, 1.015, chamar LS Web 5729. Salvador Manati, sai no corredor Axé, o número PES, com a primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 0125 e o controle é o 1208. Trip 5627, livre decolagem, pista no 0, vento 170 graus com 08 nós. Autorizado a decolagem no 05627. Bravo Kilo Whiskers 45 decola, ingresso no corredor Axé, chama o controle 120, décima 8, bom voo. táxi informando pro bem, Mike Delta. Bravo, que desse copiou a torre? Afirmativo, decolado de Salvador aos 4-5, no corredor Axé, agora chama o controle 120-8, bom voo. Queria dar sua presença para a Petrolina? Ainda não tenho não. Tá, para que horas é o plano? Está previsto aqui o DOP para 19h24. Realmente está um pouquinho cedo. Poderia tentar subida, pelo menos? Afirmativo. Para Petrolina, Momo, Cogbo, após direto. Ok, Momo, Cogmo. Momo, Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogbo e após direto. E Momo, Cogbo e depois direto. Obrigado. Indo para 2.000 pés, não havia chegada a mão. Para 2.000, ajuste, chegada a mão. Não havia mão, 1.015. Não havia mão, 1.015. Firme. 35627 decolado, cruzando 2.500. Afirmativo, 47 decolou, chama o controle 120-8, bom voo. 208, grato. Controle ao 35627. A restrição de altitude tocou 1-0, 1-2? Negativo, mantendo as restrições 1-0, 1-2, via chegada a Mali. Controle ao 35, meia mensagem. 5627, sobe 190, pouca vigilância. Solicita a Cândida presente. Mantenha pouca, 5627. 7, mantenha pouca. Localizador web 5729. Foi 118, meia dúzia. 18, meia volta. Torre Salvador, uma boa tarde, web 5729, na final da 120 distância. Afirmativo, continua aproximação, aguarda pista livre, informa 2320 da TAM, tomando posição para iniciar a decolagem, 5729, já embaixo travado? Baixando agora então, baixar travado, 5729. Aguarda apenas a pista livre, altímetro 1015. 015. Autorizado elétrico, pode estabilizar. Já estabilizado. 7729 da Web, tem livre pulso, o pistão no zero, o vento no 70 graus, 08 nós, Web 5729. Livre pouso, pistão no zero, Web 5729. Sempre 15551, decola, chama o controle 120, decima 8, bom voo. Controle 1208, tá 3155. Mike Curio, altímetro 10 no 5, reporte no ponto de espera, taxi Oscar. Controle Salvador, boa tarde, Delta 3155, perfil da Elba. Sobe 340 da Elba, vigilante 3155. 340 no perfil da Elba, 3155. Para apenas a pista livre. Vai, guarda. O 5-3 ao livrar, chama o solo 1-2-1-9. Pode chamar lá, boa, 5-7-2-9. Espera daqui a pouco. O motor em Salvador, trip 5-6-2-7. Após pouco, pode voar direto a Aracaju? Aguarde confirmação com o centro Recife, 5-6-2-7. 5-6-2-7, aguardando a sua autorização, senhor. Ah, pô. Caxia, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, gate 02. O Max Curial tá mantendo, observando o 7. Standby no transponder, por gentileza. Passarei 2263, no solo 54, livre à direita, vai dar passagem ao Boeing da Web e chama o solo 1219. Livra, dá passagem aqui pro Web 292263, grato, uma boa tarde. Mike Kudelta tem livre decolagem, pistão no 7, o vento 180 graus, 062 é nóis. 3, livrou, nossa, escuta. Passarei 2263, atenta ao Web, após o mesmo, prossiga Alfa Kilo Paz 3. Alfa Kilo Paz 3, atrás da Web, 2263. Chanel 6327, tá no 21 para pushback acionamento. Gente, aguarde. Obrigado, Mike Eco Delta. Afirmativo, Mike Eco Delta, os 5-6 decola, chama o controle agora em 120, décima 8, bom voo, até a volta. Certo, até a volta. Juliette, não tem problema não, é, mas você vai pro pátio 3, ok? Juliette para o pátio 32263. Eu só estava aguardando se o seu, se eu tinha coordenado com ele, se possível. Afirmativo, não conseguiu conhecer, ok? Ok, obrigado, estamos no perfil da Tocajama. Isso, o Gol 1012, chama agora por aí, 118-62. 86. Trip 54491, autorizado ILS, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, trip 549. Controle, boa tarde, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Decolou Salvador, destino Manati, curva direita com a corredor chefe a princípio mil pés. Autorizado, foi direto a Manati. Autorizado, direto a Manati, mil pés, chama 20 milhas. Chama 20 milhas, Delta. Salvador, boa tarde, Gona 012, tá uma milha e meia de terra, baixar a trava. 218-6. Salvador, boa tarde, Gona 012, uma milha de terra, baixar a trava. Afirmativo, tráfego avistado, livre pulso, frição 0, o vento 1970 graus com 0612 a nós, o altímetro 1095, gol 1012. Repouso 1012. Chama agora o centro Recife, 1251 no termo 3325. É, pode confirmar, certo? O 3155? Afirmativo, 1251 no termo 3325. 251 no 3325, tá? 3155. O Papa Tango Bravo Kilo Luiz, que tá na escuta ainda do controle. O Papa Romeo Índia November Alpha na escuta do controle. Chama agora o centro Recife no 2685, alterna 12545, solicite voo direto. 12685, alterna? 12545. 12545, obrigado, vou gravar já. No solo do Salvador, 01, direita 121, décima 9. 19, boa tarde. Solo, chaneamento 327, boa tarde, 77, economia de 3 horas, 5 da perna do Salvador. Central B177? Não, negativo, é 77, 77. 77, PM, táxi India Alpha, ponto de espera, chame torre 186. India Alpha, ponto de espera do 0200, chame 637. Pode dar boa tarde, estou no 012 de Corona, passar sexto. 012, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9. Minha 327 na Oceané, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Salvador, muito boa tarde, 354-91, final da 1-0. 354-91, já baixou a travada? Ainda não, senhor. Reporte quando, por gentileza, o altímetro no 0-1-5. Ajustado 1-0-1-5, baixando e travando neste momento. Clique 54-1. Livre pouso, pistão 0, vento 1-6-0 graus, 0-6-2 anuais. Gente, 54-1. Oceané 6327, visual com a TR da trip na final da 10. Após a passagem do tráfego, ele mantém cabeceira 1-0. Após a passagem do tráfego, variando. Boa tarde, aqui é o Golf India Golf. Golf India Golf, eu falo na escuta, prossiga. Golf India Golf, é o solo para reboque, confirme. Positivo, senhora, boa tarde. Solicitando autorização de reboque, ponte 6 para ponte 7. Ponto 6 para ponto 7, aguarde. Via Monte para 2015, Gol 1925.